possono mettere esempio. Diciamo a posto. to your good evening, Europa 04, leaving 1300 with you. Good departure up to level 390, Europa 04. Muito obrigado, bom dia, obrigado. Salvador, 35, 393. Pega a puta para um lado, 0, 5, 3, 3. Salvador Azul 5001, cruza o 1300 na Dael. Delta 3305-60, cruzando o Rio Pé. Passou assim, eu vou achar o 3305. Bom, 08, obrigado. Está presente, ótima. Ah, presente.